Chiquita. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com a casca de banana nanica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com a casca de banana não nanica. Não para, Chiquita. Não usa vestido, não usa calção. Inverno pra ela é pleno verão. Existencialista com toda razão. Só faz o que manda o seu coração. Chiquita bacana.